Arrumei o negócio. Romeu, Golf, prossiga para o nível 220, sai da MOMO. 220, MOMO, Romeu, Golf. Romeu, Golf, chamado de pouso. 27, decolagem autorizada, 990, vento 960 graus, 099. Decolagem, 27. 201, estamos 78 a bordo, alternando com 20. 3 horas. Ponto de espera, assumidor, 186. Vamos fazer 3 horas e 50, senhora, outra via. Pois está, senhor, 2201. Web 6748, pequeno desvio à direita, evitar a formação. Copiado, 6748, após etapa. Após etapa, 6748. Decolou os 23, controle 1208. 208, você é de 207. Controle, Webjet 5027 passando 1400 nas escutas. Subou 360, vigilância, 5027. 360, 5827, pode voar Leda, o bridge, o 57. Autorizado, Dael. Dael, 527. Decolagem autorizado no zero, vento 160 graus, 089. Autorizado em Natal, nível de voo 370 via 3010, subida Fuca de Par, curva em cima após a decolagem, o código transponder é o 5452 e o controle 120 e sinal 8. 370, autorizado Natal, decolada 10, seguida Fuca de Par. A Pesolo 10, 5455, aciona 208, chama 3662. Uma pequena correção no transponder, 5452. 5452, doutor Costa. Correto, seu próprio gestionário. Camarada. 9604, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, gol 9604. Torre Salvador, muito boa noite, gol 9604. No 604, boa noite, chama no externo, baixado travado. Botará externo, baixado travado, no 604. Sarana 201, decolou os 27, controle 208. 208, 6201. 6201, reporta a lei aqui, posição de 9 horas. 30 segundos atrás. Tio, 2000 pés, ajuste no 021, na reporte estabilizado. 2000 pés, 021, reportará estabilizado, 6714. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, chame agora o centro Recife, a frequência 128.8, alterne 1260. 288, Recife, Romeo Golf. 2 Salvador, 6201, comando à direita. Guardando a posição de voar da El. E 201, no vigilância, suba o 360 na proje da El. 360 na proje da El, 6201. Livre pouso na 0, vento 150 graus, 089. Livre pouso, Varig, gol 1604. Cidade Fortaleza, 370, via Pesolo 9, Malmo Frote, atendida, curva esquerda após a decolagem, 5453 é o código, 120, 18 é o controle. Correto, está para a cidade para mim. M62, pushback no 8. Autorizado, está treino e chamar. Chamará. É o Jet 5827, chame o centro Recife, 1251, alternativa 13325. 251-3325, objeto 5827. Número 04, somos 30, direita no 219, decimal 9. Direita 219, Central, Salvador, eu vou no 604, tá? 604, eu tive alta, seguimento da Juliette. Alta. Estabilizado, 6748. 6748, complete, aproximação, torre 286. 286. Torre Salvador, boa noite, Webjet 6748. Webjet 6748, boa noite, livre pouso 910, vento 140 grau 099. Livre pouso 910, Webjet 6748. Espero chamar torre 286. 286. Confirma, Mike Alfa, o senhor está a 25 milhas para o travente por ela. Boa noite, prossiga. Continua a posição 7, e você tem a posição 7. Quem está aguardando um minutinho? Paulo 3662 de Apache. Afirmativo, agora vai curvar a esquerda, depois a direita e ponto de espera também torre 286. Mike Eco Alpha vai prosseguir para o nível 050 na proa da posição Mare. Alfa X-Ray Bravo, está autorizado o reboque, chamando o término do reboque. Três meia dois, ali mantém o zero. 6748, fala 3 meia, libera a direita no 21, no décimo lado. Para a direita, após 1219-6748. Três meia dois, vento 1 aqui 0 graus, 1 0 9, livre decolagem 1 0. Salvador, boa noite, WebJet 6748, ligando na sua escuta. 6748, posto de grau, sustenimento da Juliette. Confirma, 6748. Trocinho de Alfa, caminhantes da Juliette. Alfa vai chamando da Juliette, 6748. Dois, decolou 38, controle 208. 208. Tá 3. 662, transfere. Tá 3, 662, contato na decolagem, submantenha o 360, saída PUCA. 360 na PUCA. Corrigindo, tá 3662, 370, nível. 370, 7. Autorizado, portão 56748. Portão 56748. Canal 6310, não foi autorizado ainda, estou aguardando o reboque, passar sua retaguarda, tá ok? Estou com o tráfego do lado da companhia do passo, reboque na aeronave, desde em breve já autorizarem esse tempo. Ok, muito obrigado. 0, pode iniciar. Iniciando, 6310. Boa noite, eu vou chamar mesmo. Boa noite, eu chamei 6313, identifique, chegada bom, sexta para 4000, ajuste 1021. 4902, 3662, chame Recife na frequência 12685 e alterna 2545. 2085, 2545, 3662. Na 6310, está com 110 PLB, autonomia de 3 horas e 38, alterna Natal. Gente, aguarde, pode prosseguir o táxi até o através do portão 5, aguardando para prosseguir 6310. Sim, 6310. Táxi de Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Linha 310, pode transferir o táxi via pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 286. Pátio Índia Alfa, 286, 6310. Bom, Lua Alfa, é foi bravo, bom, sucesso, foi bom, obrigado, boa noite. Decolagem autorizada 190, 9-0-2, não. Mike Echo Alfa Salvador. Escuta, Salvador. Fica até 3 mil pés, eu ajusto no 021 no Mike Echo Alfa. Para 3 mil pés, 021 no Mike Echo Alfa. Boa noite, Azul 4212, identifique, chegada bom, vista para 5 mil pés, com ajuste no 021. Beleza, no zero ali, mantenha no zero. Decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9.